Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. E aí, pequenas traças, eu sou o Fábio Nazaré. O nosso tema de hoje é histórias escrotas do trabalho, né? Então, eu estou aqui com o Diego Flyfish. Oi. Com o Aiken Frost. Opa. E com a Vivi. Olá. Então, falei das histórias escrotas do trabalho de vocês. O cara não perde tempo mesmo, né? Eu acho que essa aqui foi a menor introdução que a gente já teve aqui no Gavistado. Você tava dizendo, Diego, que tem um montão, né, pra contar. Ah, mais ou menos, né? Não tenho tanto assim, porque eu sou uma pessoa que não trabalhou muito nessa vida, né? Eu trabalhei lá um pouco menos de um ano, lá no... Cara, que eu acho que pra esse tempo, né, que eu fiquei lá, até que aconteceu muita coisa bizarra. Por exemplo, tinha uma parada que acontecia vez por outra, que era, tinha um ladrão secreto de marmitas, tá ligado? Na verdade, várias das bizarrices que acontecia lá, acho que tinha um troll que fazia tudo, tá ligado? Era o tipo Saci Pererê do lado, né? Fazia quando ninguém tava vendo as coisas, ele fazia. Era sempre o mesmo cara que tinha marmita roubada lá. Ele não pensou em colocar uma armadilha, não? Armadilha de urso, né, cara? Ah, cara, eu botava purgante. Aquele que ficasse com diarreia no dia, certeza que era. Ah, beleza, né? Agora seu almoço f***eu também, né? Se não roubar, você não come também. Mas o almoço, você não come, ué. Tinha um cara lá, não lembro nem o nome dele, nem quero lembrar agora. Ele era tipo o Enéas, tá ligado? O Enéas, assim, com barba branca. Porra? Assim, aquela barbona assim. E o um sujeito lá, uma vez, entrou no banheiro. E ele, quando entra lá no banheiro, tá o cara com o saco em cima da pia, com a tesourinha aparando os pentelhos já. Em cima da pia? Em cima da pia lá, de onde a galera escovava gente e tudo. Puta que o pariu. Ah, não. Aparando o topete grisalho dele lá, tá ligado? Aí ele diz, caralho, velho, quando eu vi o negócio, tá ligado? Quando o cara abre a porta assim, né, e parece que vai cair pra trás. Estilo Dragon Ball Z, tá ligado? As perninhas pra cima. Assim, uhum. Era coisa desse tipo, tá ligado, que acontecia, velho. Serviço público é uma fonte de escrotidão, né, velho? Ah, eu acho qualquer lugar. Mas é verdade mesmo, velho. É. Boa parte desse tempo aí que eu fiquei lá, eu trabalhei numa parte de gestão lá. E a gente que liberava o suprimento de fundos pra galera lá, né, quando eles precisavam de alguma coisa. Eu trabalhava lá com uma senhora, gente fina, né, que falava assim, não, suprimento de fundos, R$1.000, quando ele ia lá fazer a prestação de contas, faltava 100, tá ligado? Aí eu, pô, tá faltando R$100 aqui, onde foi parar isso aqui? Ela disse, não, não tem problema não, pô, a gente pega aqui desse outro, tá ligado? Bota nesse, aí quando faltar do outro, a gente pede outro, tá ligado? Porra. Completa nesse outro aqui. Porque mês que vem a gente pega do mês que do outro mês pra poder. Não, mas era tudo no jeitinho mesmo, né? E Xerox? Xerox, então, tinha duas máquinas já. Acho que uma era pro trabalho e outra era pras outras coisas, tá ligado? Uhum. Teve uma vez que o chefe lá ficou puto, velho. Os caras tiraram Xerox de um... Qual o nome? Negócio de concurso. Um edital, velho. Um edital gigante, tá ligado? Aí até quando o chefe lá geral viu... Puta merda, deu uns crash foda lá. E pior que faltava tipo um mês, tá ligado? Pra acabar meu contrato lá, ele dizendo, me ameaçando que eu tava fazendo vista grossa e eu pedia rescisão do meu contrato, né? Deu vontade de falar, foda-se. Porra, e tu era pra fiscalizar os caras lá? Não, porque eu ficava no lugar onde ficava a máquina de Xerox, tá ligado? Parada não nada a ver, ficar ameaçando a pessoa por uma coisa que a pessoa não tem culpa, tem que ficar fiscalizando o que os outros estão fazendo. Pois é. Que idiota. É foda. E, porra, e o pessoal lá, isso eu já não acho que seja apenas em serviço público, apesar que eu acho que seja mais em serviço público, que é a parada também de pessoal achar que papel não vale nada, né, cara? Sem consciência ecológica nenhuma, tá ligado? Pessoal, tipo, imprime de qualquer jeito uma parada lá de 300, 400 folhas, vê que tá tudo errado. Ah, joga fora. Imprime de novo. Aí teve um dia até que eu li assim, aquele monte de papel pra jogar fora. Eu disse, cara, tipo, às vezes dá um peso na consciência, né? Eu disse, não, vou tentar fazer alguma parada aqui. Aí eu peguei e cortei, né? Fiz um bloquinho já de papel assim, de rascunho, pra ir distribuindo, né, nos setores e tudo, assim, ó, toma aqui, né, quando você precisar fazer, pra fazer garrancho, né, alguma coisa assim, né, quando você precisa rabiscar alguma coisa, você usa aqui esse papel em vez de usar um papel novo, né. Distribuir, depois quando no final do dia, quando eu olho, parece que o cara não fez nada, né, porque você distribuiu aquele bloquinho lá com todo aquele papel, quando vê, tem o triplo do papel, tá ligado? De novo lá, pra jogar de novo. Claro, eles falaram assim, pô, o cara fez um trabalho tão legal fazendo os bloquinhos, né, vamos dar mais papel pra ele, pra ele poder fazer mais bloquinho pra gente. É tipo o spam do WordPress, né, cara, a gente bloqueia uma, parece três, né? Cara, mas eu trabalhei num lugar que meu chefe fazia usar o papel dos dois lados. Não, mas tá certo, pô. Porque tem coisa que não é muito necessária mesmo, né? Se for um documento oficial e tal, tudo bem, né? Fazer a coisa só de um lado e tudo, mas, pô, às vezes é uma besteira assim, que interna apenas. É, ele fazia usar o papel dos dois lados e impressora sempre no modo econômico. Teve a Bienal do Livro, né? Que a gente ia ter um stand lá, né? Tudo que eu tô falando aqui é de... né? É a mesma situação de lá, né? Aí teve uma vez, até registrado numa foto isso que eu vou falar, que... Vai dar no post? Pode colocar, não tem problema não. É, beleza, né? Acabou toda essa história de censurar, né? Porque vai estar um logo de... A foto. Não, aí você borra o logo, né? Ah, quer saber? Eu vou parar de botar esse pito na hora que eu falar de onde eu trabalhava. Que aí teve a Bienal do Livro, que a gente teve um stand lá, né? De IBGE, e eu fui chamado pra... Eu fui até chamado meio quando a coisa já tava acontecendo, tá ligado? Corre lá, você vai hoje ajudar o pessoal, que tá muito trabalho e tal, né? Aí, ixi, tava cheio mesmo, assim, tinha horas que não tinha ninguém, né? Mas tinha horas que enchia, vinha aquelas discussões de muito pivete, tá ligado? De colégio, de escola, assim, que aí lotava, né? E teve uma hora que chegou um repórter. Uhum. E era um repórter, mas não era um repórter desse de televisão, era de rádio, tá ligado? Com aquele headset gigante, assim, pra vocês alerta, tá ligado? Na cabeça, com anteninha, assim, falando ao vivo pra rádio lá, né? E, tipo, lá no IBGE eu trabalhava com coisa bem administrativa mesmo, né? Não tava totalmente por fora lá do censo que tava rolando, né? E o que o pessoal via na televisão era só falando de censo, tá rolando censo, só falava disso, né? E a gente com o estudo de IBGE, o cara veio falar o quê, né? Veio perguntar das novidades do censo, né, pra mim, né? Eu me lembro que eu inventei uns dados na hora, tá ligado, e tudo. É, no último censo houve dados bastante interessantes, como 53% da população negra do país é indígena e 25% dos brancos são pardos. Não, pô, deixa, podia falar, sabe o quê? Falava aquele, sabe aquele rapzinho lá do Jesus Negão, velho? Eu devia ter falado aquilo, pô. Segundo estudo realizado na Faculdade Universitária de Massachusetts, a cada 39% dos negros que nascem nessa cidade são pretos. 4% dos 7% dos negros que estudam nas faculdades são pretos. A cada 2 crianças que nascem negras, uma morre preta. 80% dos negros pretos morrem queimado negro. Segundo os dados da CEAGESP de Santa Catarina, 7% dos brancos dividido por 7% dos negros dá 7 pretos. 4 vezes 15 preto dá 20 negro. 30% dos pretos que morrem na sociedade são verdes. 12% da sociedade inteira branca é negra. 50% dos pais pretos com mãe negra dá filho preto. 25% da sociedade é preta. 75% da sociedade também é preta. Tudo é preto, negro é preto. Corintiano, maloqueiro, sofredor, mano. Eu trabalhava num lugar onde trabalhava muita gente da mesma idade que eu na época, assim, com 18, 19 anos, era muita gente nova, né? Aí a gente trabalhava de sábado de manhã, e sexta-feira à noite todo mundo saía, né? Ia pra balada. Às vezes o pessoal pegava e passava em casa no sábado de manhã, só trocava de roupa e ia trabalhar, era uma coisa horrorosa. Aí você vê aqueles caras. Aí de repente você via que uma pessoa, um dos caras entrava no banheiro. E aí ficava. Ficava pelo menos uns 40 minutos. Usando drogas. Aí tocava o celular dentro do banheiro. O cara saía de dentro do banheiro. Aí entrava outro e ficava. Obviamente. Neste banheiro, era um banheiro de uma casa, foi reformada. Tinha uma banheira que não era utilizada, óbvio, né? Aí neste dia saiu o menino do banheiro e quando eu entrei no banheiro, a banheira estava toda forrada de papelão. Um travesseiro. E tinha um lugar onde tinha um papelão enroladinho pra servir de travesseiro. Aí depois eu usei o banheiro, saí e falei assim: vocês estão fudidos. Vocês estão fudidos. Porque não podia você dormir na hora do seu serviço, você vai dormir no banheiro. É, né? Dorme no corredor, pô. É. Beleza. Aí, nesse dia, era aniversário de não sei o que, de um dos funcionários, ia ter uma confraternizaçãozinha depois do serviço, né? Cara, o pessoal não trabalhava mesmo, né? Saía da balada já pra confraternização, né, velho? A gente fechava uma hora a loja, né? Ia fazer um bolinho ali e tal, não sei o que. Aí, um dos meninos entrou. E aí, esqueceram ele. Ele entrou, tipo, meio-dia e esqueceram de ligar pra ele. Ai, cadê o fulano? Cadê? Cara. Quando a gente foi ver, eu falei, cara... Aí eu falei pro amigo meu, vai, disfarce, vai no banheiro, bater, que o cara tá dormindo no banheiro. Bom, aí o chefe foi lá no banheiro e achou toda a caminha feita lá, de papelão, tudo feitinho. Aí o menino ficou com aquela cara amassada de quem tá dormindo horrores, sabe? Papelão grudado na testa. Sim, mas e as consequências? Ah, porra. Não brigou nem nada, né? Mas aí tinha um livro... Ele falava assim que era o livro negro. Aí cada presepada que a gente dava, o nome ia pro livro negro e escrevia a presepada que tava acontecendo. fazendo, tá ligado? Aí ele registrou. Pô, ele mandava pros pais depois? Ai, esse chefe tá meio caído, né, cara? Registrava essa presepada pra depois, na festa de fim de ano, ficar lendo. Você fica dando risada. É, sabe? O livro da humilhação pública, né? Essa é a parada. É o livro da vergonha, né, cara? Por muito pouco, meu nome não foi cair lá. Só não caiu porque ninguém viu o que eu fiz. Pode contar essa história. Porque era assim, eu trabalhava na parte técnica, né? Eu consertava celular. Aí, lá, o laboratório tinha, tipo, uma janela toda... Era como se fosse uma vitrine, sabe? Então, o cliente que sentava na recepção enxergava a gente trabalhando dentro do laboratório, né? Aí, era horário de almoço e eu tava sozinha no laboratório. E a gente tinha essas cadeiras... todo mundo cadeira com rodinha giratória e tudo, né? Uhum. Aí, o que acontecia? A gente tinha bancada e logo atrás tinha uns aparelhos pra... uns osciloscópios pra gente fazer umas medições. E a gente pegava, todo mundo com aquela boa vontade danada de levantar da cadeira, né? Então todo mundo catava e se empurrava da cadeira pra ir no aparelho, né? Ninguém levantava. As rodinhas são pra isso, menino. É, ó. Aí a cliente tava lá esperando eu fazer uma eu ver o aparelho dela, né? Aí eu mexi no aparelho da cliente, fui medir no aparelho. Aí eu fui, e a minha bancada era a bancada que ficava mais longe do aparelho. Fui, né? Dei aquele impulso com gosto. Só que eu não vi que tinha um elástico no chão. Era puca. Porra. Mas na hora que eu dei aquele impulso com gosto, eu fui pá, com as costas no chão. Cara, a cliente abriu a porta do laboratório e entrou lá. Tudo bem, tudo bem. E o cara, e eu tava assim. Só vi a tartaruga japonesa lá, né? Não tinha câmera de segurança não lá no teu lugar de trabalho? Pra gente poder ver depois? Tinha, cara, mas não ninguém viu, porque tava todo mundo no horário de almoço. Aí eu segurei o aparelho dela pra não cair no chão, eu caí então com os braços pra cima. Perna Brasil, é uma coisa ridícula, caraca, velho. É tartaruga mesmo, cara, pô. Mas assim, tinha um elástico no chão, você tá falando aquele elástico redondinho, assim? É. Cara, pra derrubar desse jeito, achei que fosse aquele elástico do Willy Coyote que ele usava pra pular atrás do Papaléguas, cara. É. Sacou? Aquele amarrado de um lado ao outro, assim, da sala, sacou? Não, é que o elástico enroscou na roda da cadeira, e na hora que eu dei o impulso pra trás, a rodinha não rodou, mas eu fui. Ixi, Maria. Imagina se fosse uma casca de banana do Mario Kart, né? É, fala porra. Aí teve uma vez, o povo não resiste, né? Adora fazer uma macacada quando vê um vidro, né? Aí tava tendo uma reunião... Cara, o povo se entretém por besteira, né, velho? Um vidro, velho. E aí dois caras ficaram lá na frente pra fazer o atendimento que tava na hora de fechar. Faltava uns 10 minutos pra fechar e o chefe chamou pra reunião e deixou esses dois lá, né? Aí tinha esse vidro do laboratório, ficou um do lado de dentro do laboratório, o outro do lado de fora do laboratório. E a gente tinha terminado a reunião e tava na sala do chefe, e o chefe olhou e falou assim, não, gente, para. Ele falou assim, cadê esses meninos que não estão na recepção, né? E quando foi ver, eles estavam um de um lado, outro do outro. Aí começaram a fazer um imitando o outro, assim, como se eles estivessem no espelho. Aí, de repente, eles começaram a fingir que tava descendo escada, tá ligado? Eles começaram a abaixar, no meio do vidro. E isso, a gente tudo olhando pela câmera, assim, e o toque, a gente tava achando o bico. Deve acabar com um deles olhando pra câmera, tá ligado? E ele, puta que pariu. É, aí imagina, tá os caras lá fazendo gracinha, fazendo besteira. De repente eles fazem alguma coisa assim, aí dá aquela gargalhada, igual o programa de auditório. É. Na época que eu trabalhei lá no IBGE, tava no auge daquela música lá do Vai Tomar no C***, tá ligado? Não sei como. Sempre tem um dia assim que, pô, ninguém tava com serviço lá, né? O povo ficava lá jogando joguinho em flash. A Manu, então, pô, era que jogava mais, tá ligado? Ela estiver escutando, ela vai se identificar. Lá onde eu trabalhava era só eu, essa senhorinha aí e um cara, né? E do nada, aí chamou um, né? Alguém ligou, né? Vem aqui e tudo, e foi, né? Aí dava 10 minutos, aí chamava outra pessoa e tudo, e eu ficando sozinho lá na sala, né? Uhum. Aí eu vendo o pessoal saindo, aí daqui a pouco ligam pra mim, né? Diz, ô Diego, dá uma chegadinha aqui no recursos materiais, né? Que a gente tá precisando aqui, né? Aí quando eu entro, pô, já tem uma galera lá dentro, né? Aí chega lá o cara, chega assim e fala, sou na caixa, DJ! Aí começa o cara, bem alta a música, né? Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Ó, diz, caralho, velho, ninguém tem nada pra fazer hoje mesmo, né, velho? Atrapalhou hoje, né? Chama um, aí diz, ah, velho, pega o próximo agora, pega o próximo, tá ligado? Aí chamava o próximo, né? Daqui a pouco. É. O chefe geral lá, que era o cara ranzinza mesmo, tinha época que ele ia pra sede lá no Rio de Janeiro, né? E ficava tipo uns 3 dias fora, né? É, aí é aquele ditado, né? Quando o gato sai, os ratos faziam a festa. Aí era bagaceira. Não, era uma presepada mesmo. Cara, o chefe tem que ser um pouco ranzinza, né? Exatamente, senão, cara. Vira puteiro, cara. Cara, falando em puteiro... Opa! Porra, Vi, olha lá o que você vai falar, hein? Um puteiro também é um local de trabalho, né? É. Não, uma vez eu tive que consertar um celular que caiu na piscina do puteiro, cara. Caralho, que específico, assim. O cara falou de boa. É, assim. Como é que você sabe disso? Então, porque foi assim. Eu tava lá, levaram com o celular pra mim, né? Ah, por favor, conserte meu celular, porque... Eu preciso muito. Pelo menos faz ele ligar. Não precisa fazer ligação, mas faz ele ligar pra eu pelo menos conseguir pegar a minha agenda. Minha agenda é muito importante, não sei o que. Falei, tá bom, né? Uhum. Eu falei, mas o que aconteceu? Ah, ele caiu na piscina. Porque tava numa festa ontem à noite, aí o celular caiu na piscina e agora não liga mais. Já gaguejando, né, pra falar isso. Aí eu falei assim, ah, tá bom, né? Aí, de repente, chega o meu chefe. Isso já era um outro lugar que eu tava trabalhando, que só tinha eu no laboratório. Chegou assim. Eu falei, o que que foi? Ele virou e falou assim, olha só, você vai consertar esse celular aí, ó, vai, conserta com carinho, hein? Veja se você consegue fazer o celular da moça ligar, porque é mesmo muito importante que ela tenha a agenda dela, com os contatos dela e tudo. Faz o possível, tá? Carregado de malícia, né, cara? Aí eu virei pra ele e falei assim, mas que raio essa moça faz, né? Aí ele fez assim... Ela não é moça, não. Eu vou falar pra você o que que o noivo dela faz. Aí eu falei, fala. Ele falou assim, ele é gerente de uma casa noturna. Mas que casa noturna? Ah, da casa da... Aqui na minha cidade, é um puteiro muito antigo que existe. Ó, Viviane, você ainda pode ter sido engabelada, né? Porque ele pode ter caído na banheira do quarto do puteiro, ai, que é pior ainda. E você colocou seus dedos... Ai, cara! Pois é. Não, eu consertei aquele celular com luva. Não, mas, cara, um puteiro não tem banheira no quarto, cara. Banheira no banheiro do quarto. Se muito, tem banheiro. Quando fala puteiro, imagina aquele lugar nojento, aquela coisa assim. Ah, cara... você diz o, tipo, pé sujo mesmo, né? Assim. Cara, esses negócios de consertar celular, eu peguei esse celular uma vez que tinha caído na privada. Aí o cara garantiu que ele já tinha dado descarga na privada antes, né? Claro, ele não ia falar o quanto. Só que aí, a gente via que a água do celular saindo do celular tava meio amarela, tá ligado? Tipo, o celular ficou dentro da caixa pra fazer o orçamento uns 2 dias. Você imagina aquilo uns 2 dias no laboratório, aquele calor desgraçado e aquilo lá evaporando, aquele mijo evaporando dentro do saco do celular, porque é saco fechado. Aí a outra menina que trabalhava lá virou e falou assim pra mim, ah, só tem esse celular pra consertar. Aí eu virei e falei, é. Aí na hora que ela falou isso, eu olhei e ela abriu o saco. Aí na hora que ela abriu o saco, ela fez... O cheiro deve ter empesteado a sala inteira, né, cara? Cara, eu já peguei celular que caiu dentro de tonel de recheio de biscoito. Meu Deus. Nossa. Bem melhor, né? Cheirinho, pelo menos. O laboratório ficou cheirando banana uma semana. Nossa, biscoito de banana. Biscoito de banana, um. Tonel de recheio de biscoito. Que coisa específica, né, velho? E se você aí comer algum biscoito que veio com alguma pecinha, alguma coisa assim, né? Já sabe de onde veio, né? É. Ele era fiscal de qualidade, uma coisa assim. Aí ele foi lá cutucar, lá, mexer o negócio do recheio lá e o celular caiu. Ele conseguiu puxar pela antena o celular, tá ligado? Aí puxou o celular, levou. Porra. Falei, ah, cara. É o fiscal de qualidade que fode, né? A qualidade do cara. Mas eu vi uma imagem esses dias, uma pessoa segurando o biscoito, mostrando a lateral, sacou? Escrito o seguinte, pode conter traços de nozes e carne humana. Ai, cara. Ah, mas isso daí deve ser de digitação, né, velho? Será? É que nem aquele... Como é que é, Vi, que a gente tava falando esses dias? Daquela... Ah, de termômetro retal, né? Ah. Que tem na embalagem lá, todos testados, né? Testados individualmente. Uhum. São as frases infelizes, né, cara? No pacote de camisinha tem testados eletronicamente, né? Pelo menos, né, cara? Não está... Então aqui no laboratório onde eu trabalho tem de tudo, né? Tem engenheiro, tem estudante de doutorado, de mestrado, técnico e porra, isso é um antro de maluco, né, porra? Esse povo que mexe com exatas é f***. Você talvez seja menos porque reconhece, né? Pelo fato de eu ter consciência da loucura não quer dizer que eu não seja, mas ainda não rasguei dinheiro. Mas pronto, eu vim trabalhar aqui em 2008. Na primeira semana que eu tava aqui, tava lá na minha bancada, né, lendo alguma coisa ou mexendo em algum circuito. Tá lá eu, né, todo mundo em silêncio, né, eu lá na minha bancada. De repente eu escuto uma parada assim no meio do laboratório. Yes! Porra! Yes! Assim. Yes. Que isso, cara? Eu olho pro lado assim, que porra é isso, velho? Todo mundo na sua, né? Fazendo o que tava fazendo, ninguém impressionado, né? Ninguém impressionado, isso. É. Aí eu, cara, é que eu tô ouvindo coisas assim. Aí daqui a pouco, uns 10 minutos depois, eu escuto assim: My precious! My precious! Eu, que merda é isso, velho? Aí olhei de novo, todo mundo na sua, né? Porra! Peraí, velho. Eu, calma. Aí depois eu passei a prestar atenção, né, pô? Aí tinha um doutorando na época que ficava na bancada dele fazendo os experimentos e emitindo esses sons. Oh. Aí eu fui falar com ele, depois que eu peguei mais intimidade, ele dizia: não, você sabe esses filmes... filmes pornôs, né? Meu Deus! E aí, quando ele conseguia acertar alguma coisa no que ele tava fazendo, ele dava um yes que ele dizia que era de um negão num filme pornô. Tá, que pariu, velho. Cara. Por que é o cara que assiste filme pornô pra pegar citações? Hein? Só que ninguém se impressionava porque tava todo mundo acostumado já com a doidice dele, com a maluquice dele. É, e isso pra mim acho que me assusta mais. Gente. É. Uma pessoa chegasse, eu nunca ia me acostumar com um negócio desse, velho. Depois de 20 anos, mas, velho. Cara, vou te dizer, depois de um ano... Eu escutava o Yes e não tava nem aí mais. Ah, mas depois de tempo você se acostuma com as doidices das pessoas. E o cara ficava lá, My Precious, também. Mexendo lá na fibra ótica e gritando, My Precious, My Precious. Cara... Doido, Pedro. Era muito sequelado, muito sequelado. Porra. Beleza, vai fazer a contagem. Aí. Um, dois, três, gravando. Foi isso? Ficou, não, ficou. Perdeu? Não, consegui. A tempo. Consegui, cara. Olha o merda. Eu consegui. Foi isso, hein, cara. Ele começou a contar do nada. Eu tava com... Tava olhando aqui a data da gravação, porra. Não foi do nada. Eu falei. Você que não tava prestando atenção. E é Pequenas Traças, Gava Estática 46. O nosso tema de hoje é qual... Que eu não me lembro mais. Por enquanto, é histórias de trabalho, né, cara? Histórias escrotas do trabalho, né? Eu sou o Fábio Nazaré, eu tô aqui com o Diego Maciel. Diego Flyfish. Diego Maciel. É pra se... Cara, se as pessoas têm nicks, elas usam os nicks. É, porra. É um contrato social da internet. Pô, eu queria fazer uma coisa formal, caralho. Não é de trabalho, porra. Ah, rapaz, a gente não tá entrosado, tá ligado? É, formal, a gente tá na internet, cara. Uma vez eu tava estudando, fazendo um trabalho na casa de um colega, e aí a gente acabou o trabalho, acho que eram, sei lá, 1:30 da manhã pra 2 horas, aí pra eu não ir sozinho pra casa, o cara foi me deixar em casa. Ele parou na rua, na frente do meu prédio, pra eu descer, o carro da polícia parou atrás, isso umas 2 horas da manhã, uhum. E trancou, né, a gente. Aí eu abri a porta, quando eu abri a porta, cheio de livro na mão, até com o protoboard na mão também, que a gente tava fazendo um trabalho de eletrônica. Aí eu vi os caras descendo do carro com arma em punho, apontando pra mim, me dizendo parado. Eu gelei na hora, assim. Né? Aí é isso mesmo, é freeze, né? É freeze. Freeze. É. Eu parei. Ali agora, isso de madrugada, porra. Rua escura, né? Se eu morrer, não vou nem dar conta, né? E aí depois eles... Ah, beleza, pode ir aí, pode entrar. Mas até hoje não teve explicação pra você, velho. Não, nunca me disseram nada. É, assim. Cara, mas acontece muito esse negócio de meio que parar a gente na rua, assim, achando que a gente é bandido. Não, acontece muito, vírgula, acontece por aí. Eu nunca, cara, passei por nada parecido, velho. Eu nunca, velho, fui parado na minha vida pela polícia. Você sabe que a polícia me parou? Porque, né, em São Paulo teve umas bombas e nas escolas, nos... ameaça de bomba, não sei o que, em Bauru tava tendo muita ameaça de bomba. Aí eu tinha um carro escuro, eu tinha isso, filme escuro no meu carro, e estava eu de óculos escuros, dirigindo. Caraca. Não, você saiu de casa falando, hoje eu quero ver alguém apontar arma pra mim. Hoje eu vou pra Matrix. É. De manhã eu fui trabalhar, tava tudo normal. O meu chefe virou pra mim e falou assim, nossa, teve um tiroteio. Aí eu falei, tiroteio? Aí ele falou assim, toma cuidado, quando você sair, toma cuidado, tudo, né? Eu fui almoçar. Toma cuidado, dirige com a cabeça baixada, né? Eu não sei que cuidado o cara pode ter na situação dessa. Aí eu fui almoçar, voltei. Na hora que eu tava voltando pro serviço, a polícia me parou. Aí o policial começou a bater, assim, com o cano da arma, tá ligado? E não era uma arma pequena, era tipo, sei lá como é que chama aquela arma lá. Uma arma grande, né? E batendo no meu vidro, pá, pá, pá, baixa o vidro. Eu falei, e na hora que eu abaixei o vidro, ele, tipo, fez aquela cara de puta que pariu, sabe? Que bosta! Uma garotinha, só uma garotinha. Deixa o vidro com a mão pra cima, ele olhando pra mim, falando assim, pode ir, mas vai com o vidro aberto, hein? Você não deu aula um tempo, Fábio? Eu dei aula aqui na universidade mesmo. Você não tem história de quando você dava aula? Tenho muita não, cara, porque foi pouco tempo, foi 6 meses só. Era turma chata, né? A que você pegou. É, a galera ficava dormindo lá. Então acho que você que era chato, hein, velho? Quem arrotou? Eu. Foi você mesmo, eu vi. O Skype permite fazer que você veja o arroto, né, cara? Veja o arroto. Quer pra dar um print, você né? Você vê como ia ser potente, né? Aí, olha que eu fechei a boca, hein, mano. Meu chefe foi no banheiro, depois ele volta. Caralho, velho. Vai ver lá a decoração que fizeram no banheiro. Vai ver as cortinas que colocaram lá no banheiro, né? Teve um cara que realmente fez uma decoração. Aí quando eu chego lá, pô, o troll lá pegou, limpou a bunda com papel higiênico. Agora, você sabe quando o cara pegou um montão de papel higiênico, agora limpou só a pontinha, tá ligado? E onde ficou molhadinho, que ele pegou assim e fez... Na parede. Caraca. Aí ficou aquela tira de papel higiênico, velho. Com bosta seca colada, tá ligado? Que nojo. Umas 5, velho. Umas 5 tiras assim, que banheiro isso? Todo, tá ligado? Porra, Adobe. Tá bom, tem atualização, já entendi. Não, aqui no aniversário de 15 anos de uma ex-namorada do Ferdinando. Tipo, ele abraçado com a namorada, querendo ficar no momento a sós, sacou? E o câmera, pô, aniversário de 15 anos da menina, o câmera vai atrás, né, cara? Registrar todo mundo. Não, e registrar aniversariante, principalmente. Aí, o que acontece? O Ferdinando, uma hora abraçado, assim, tentando ficar sozinho e tal. Verdade. Aí mano. O cara passando, filmando, assim. Aí o Ferdinando vai dar um tchauzinho, assim. Aí no meio do tchau, ele rapidinho vira a mão, assim, faz um... Vai tomar no c... e passa, sacou? Se achando o ninja, sacou? Uma mensagem subliminar. É, mensagem subliminar. Tipo o Clube da Luta, né, mano? Aquela parada. Assim. É, pode que é. Pinto na cara gigante, assim. Mas aí, tipo, ele faz essa parada, o cara grava, não percebe também, ninguém percebe na hora. Dias depois... Todos reunidos na casa da namorada com o Ferdinando pra assistir o vídeo. Aí ele lembrou dessa merda que ele fez e ficou quieto, torcendo, esperando que ninguém percebesse também, né? Passa a cena, todo mundo tranquilo, todo mundo feliz, ninguém nota nada. A não ser... O troll. Que eu acho que era primo da namorada, coisa do tipo, assim. De repente ele para, não, peraí. Vocês viram aquilo? Aí todo mundo, não, o quê? O que foi? Não, peraí. Aí o cara voltou. A fita, passou no câmera lenta, sacou? Aí direitinho. Slow motion. Slow motion. A mão assim virando, fazendo o sinal de vai tomar no cu e virando de volta, assim, terminando o tchau. O talento do Ferdinando é fazer merda, né? Coitado. Ué, as histórias dele falam por si próprio. Fala galera, aqui é o Diego Flyfish, estamos aqui com mais um bloco de notas e a Vivi está aqui, como de praxe. Olá! E o que a gente tem pra falar, Vi? Toda vez você me pergunta isso, toda vez eu fico com o cara de bosta. É, né? É, já tá no padrão, né, cara, falar isso. Mesmo quando eu sei que você não tem nada pra falar, né, eu já pergunto, né? Pô, agradecer ao pessoal aí, né, que comentou no Gavestática passado, o da Eri Boreana e a Terra-média, com o nosso convidado ilustre, o Eduardo Spohr. O recorde de e-mails, o recorde de downloads, né, cara? Pelo menos no primeiro dia, recorde de downloads. Sim. Recorde de acesso, né? É. De comentários, eu acho que não foi, mas tá assim, caminhando ainda, né? Tivemos muitos comentários relevantes, né, pra compensar o passado, né, que a gente até zoou, né, dizendo que foi o Gavestática mais tosco, com comentários toscos. Esse teve muitos comentários relevantes. E é até difícil escolher um, né, a gente decidiu aqui, meio que pra prestigiar todo mundo, né, que teve muita gente que comentou muita coisa legal. Nós vamos fazer o que muitos podcasts já fazem por aí, né, que é falar de todo mundo que comentou. Tirando a gente, é lógico, aí não conta, né. Aqui um abraço para o Ives Tomazini. Também para Manu Agra. Não, Manu não foi muito relevante não, mas tá no meio, né? Coitada, Diego. Você fica pegando o pé dela só porque ela é sua amiga. Um abraço pro Igor, Scott Summers, meu irmão. Rafael Redfield, nosso amigo. Pois é, o Arthur, que não é nosso amigo, mas é sempre bem-vindo. O Dante. O Ricardo Dalmora. O Lars. O Emiliano, Eloy Silva Barbosa. O Jonas. O Gustavo Corso Ribeiro, que eu acho que citamos ele, não foi até no Gavestática passado. O Wallach. Que disse que não é assim que se pronuncia o nome dele, mas beleza. Ah, é? É o Wallace. É o Wallace, né? Não, eu não lembro como ele falou que se pronuncia, mas... Wallace, pode ser também, né? Um abraço para o Hermes Moura. Para a Isabela Abes Casaca. Um abraço pro David ou Davi, não sei, né? Se é versão brasileirada ou é versão americanizada. E para o Neto. Neto que também vem comentando direto. Pois é, galera, valeu todo mundo que comentou aí. Ótimos comentários, muito obrigado mesmo. E a gente interagiu, né? Eu interagi, né? Você não, né? Ah, eu não interajo mesmo. É, né? Você é uma invenção da mídia, né? É. Pois é, hoje a gente não tem muito o que falar, então vamos direto pros e-mails, né, Vi? É, porque nós temos muitos e-mails para ler hoje. Então eu vou ler aqui o e-mail do Carlos Felipe Vernizzi, de 31 anos, Curitiba, Paraná. Daí, gente, na última edição do Gavestática, vocês comentaram que o Tolkien usaria Morgoth Baoglir como um símbolo de demônio cristão. Não é. Tolkien era totalmente contrário a essa abordagem e até divergia de seu grande amigo C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia. Tolkien, ao contrário de Lewis, era católico fervoroso, como vocês mesmos lembraram no programa, e não lhe agradava essa abordagem. Lewis, talvez por ser menos devoto, usava esses símbolos com muita frequência, vide a relação entre o leão Aslan, que se sacrifica para salvar a todos e ressuscita após certo tempo. No mais, parabéns pelo excelente trabalho, abraço. É, eu acho que a gente sugeriu, né? A gente não chegou a falar que era isso. É, a gente, né? Não chegou a afirmar, né? Não, eu acho que foi só uma comparação mesmo. Mas... foi só um comparativo. Beleza, o próximo e-mail aqui que recebemos foi do Caio Braga. Que é o Caio Lum, né? O cara que a gente falou, que ele anda comentando bastante. De 21 anos, estudante de sistemas de informação, Lauro de Freitas, Bahia. Ele diz assim: olá, primeiramente adorei este podcast, mais ainda com a presença do grande Eduardo Spohr. Eu não conhecia o verdadeiro universo de Conan, apesar de ter visto os filmes. E o de Senhor dos Anéis. Peço que me desculpem, mas ainda não li Senhor dos Anéis. E graças a esse podcast, irei comprar o Silmarillion pelo banner do Submarino, aqui do Gaveteiro. Um bom menino. E ler a trilogia que está lá na gaveta, me esperando. Ah, ele já tem os livros de Senhor dos Anéis e não leu, pelo que ele tá falando. Herege. É. Eu ainda não terminei o Retorno do Rei, cara. Herege. Tô no finalzinho, depois que eu acabei a batalha lá do Minas Tirith, cara, não consegui acabar ainda. Então, e ele continua: porém, já li a Batalha do Apocalipse, para não acharem mais um absurdo, e simplesmente está no meu top 5 de livros que já li. Sobre o mundo de fantasia, recomendo a trilogia Dragões de Éter, do Rafael Dracun, que faz um mega crossover de personagens dos contos de fada. Eu já ouvi falar desse Rafael Dracun. Não sei se eu tô viajando, mas eu acho que alguém... não sei se foi o Aiken, eu acho que alguém do Gaveteiro até já comentou desse cara. Foi você, Vi? Não foi você eu. Você não faz ideia de quem seja. Eu, né? Não, eu tô boiando até agora, eu tô pensando. Mas agradeço pelo tema. Me despertou curiosidade para ir atrás dos contos e histórias fantásticas. Alguns dos podcasts de vocês são curtos e dá pra ouvir dois Gavestáticas por viagem de ônibus para o trabalho. Porra, o cara mora em... não, trabalha pô. Em outra cidade, né? Às vezes a gente tem programas que nem o quê? 30 minutos? Ele falou isso, que os programas são curtos, mas ele disse: porém, isso não quer dizer que a qualidade é pouca. Possui conteúdo e, claro, humor de cada um que acabou conquistando meus ouvidos. Olha só que coisa. Eu gostaria de ter conhecido o blog antes, porém, antes tarde do que nunca. Eu vi que muita gente anda falando isso, né? Que lamenta de não ter conhecido o blog antes. Eu não consigo entender muito isso, pois, né, cara? Gente. Qual o problema? É só ler os posts antigos, pô. Pois a é. Gente não deleta os posts antigos, né, cara? E os podcasts antigos também estão aí. Pois, né? É. E ele faz aqui no final uma observação. Ele diz: música de Monster Hunter 3 no bloco de notas igual a Smiley de boca aberta. Algum de vocês tem um Wii? Eu tenho Wii, cara. Eu tenho Wii e sou aficionado por Monster Hunter. Eu já fiz uma análise até, inclusive. Eu não tenho Wii, mas eu adoro Monster Hunter. Também, né? A Wii eu consegui viciar a Wii rapidinho no Monster Hunter, cara. Viu aqui, já tá com mais de 70 horas de jogo, o personagem dela. É isso, porque eu fiquei muito pouco tempo. Pô, agora, uma coisa que eu achei interessante aqui, que esse Caio, ele... pelo jeito é fã de Monster Hunter, né? Ele identificou até a música no bloco de notas que a gente sempre coloca. Opa, um dia vamos jogar? É, e agora, e aí que fica a dúvida. Pô, eu tenho na minha lista de amigos um Caio, velho. É você? Pode ser que você seja meu amigo no Monster Hunter e não saiba, cara. Mas você tem que dizer pra ele qual que é seu nome no Monster Hunter. Ah, aí que tá. É porque a gente tem três contas, né? Tem uma conta que é só minha, tem uma conta que é só Davi e tem uma conta que é... É, tá com o nome da Vi, mas eu jogo mais do que ela, né? É. A conta que tá lá com um amigo é a da Suemi, né? Que é, seria a Vi, mas quem joga mais sou eu, né? Confere aí, ô Caio. Vê se na sua lista de amigos não tem uma Suemi, velho. Se você tiver e aparecer lá jogando, provavelmente serei eu ou a Vi, né? Menos, com uma possibilidade menor. A minha outra conta é Gaveta. O pessoal vai confundir com o Anderson Gaveta, né? Porque não deu pra colocar gaveteiro, aí tive que suprimir. Mas beleza, a gente já falou muito de Monster Hunter. Olha lá, Caio, vamos jogar aí, qualquer dia desse. Vou ler aqui o e-mail do PG. Putz, eu cheguei nesse podcast pela indicação do Eduardo Spor. Pensei, deve estar legal, ele participou, vou escutar. Escutei o podcast número 46 e foi fodástico. Pensei, vou dar uma olhada nos outros podcasts, ver se tem algum outro assunto que me interessa. Quando abri a página, fiquei em dúvida. Eram muitos assuntos fodásticos. Estou baixando todos. Continuem com um ótimo trabalho e quando der, façam um podcast sobre música. No sentido de algum de vocês tocar algum instrumento, contar histórias, etc. Obrigado. Esse Gavestática de Música já tem um tempo que a gente quer fazer, mas a gente nunca sabe direito a abordagem, esse tipo de coisa, sabe? Eu também eu já não escuto tanta música como escutava antigamente, né? Eu escuto mais trilha sonora. E nada impede que a gente faça um Gavestática de trilha sonora, né? Mas aí já é uma coisa meio diferente, né? Já é outra abordagem. É. Pô, e ele falou também do que veio, como tantos outros, né, com a indicação do Eduardo Spor, né? Pô, o cara chama muita gente mesmo, né, velho? Não tem como. Eu não sei se o pessoal viu pelo Twitter, foi pelo boca a boca, mas o Eduardo Spor parece que chama mesmo, né? Esse é o Eduardo Spor, continua indicando a gente. É, né? Continue nosso amigo, né? Beleza, e o último e-mail que recebemos foi da Isabela Abis Casaca, 20 anos, estudante de Direito, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha aí, a gente tá começando a receber uns e-mails de cantos diferenciados, né? Então, ela fala assim: caros, descobri recentemente o podcast através da indicação no Twitter vinda do Eduardo Spor, aí mais uma. Posso dizer que gostei, passarei a acompanhar. Muito obrigado. Agora, vamos lá, falando sobre o conteúdo abordado no derradeiro episódio, olha só. Pelo que disseram, parece que a Era Iboriana é um passado esquecido ou perdido no nosso mundo, ao passo que a história da Terra-média acontece no mundo criado à parte do nosso. Realmente, à primeira vista, parece que a Terra-média é um universo paralelo à parte, mas não é bem assim. Se nós estudarmos a obra do Tolkien, desde livros até os rascunhos inacabados, podemos perceber que a intenção da história é narrar, na verdade, um passado longínquo do nosso próprio mundo, aqui a Terra, né? Da nossa própria história. Para fundamentar essa minha alegação, vou usar um artigo publicado no site tolkieniano do Vendor. Ela botou o link aqui, vamos colocar lá o link no post para vocês. Que explica a evolução geográfica de Arda. Ela disse que, né, nesse link tem imagens bem legais que facilitam o entendimento. Nas primeiras eras, Arda é bem diferente da nossa Terra. Só que com evolução temporal, percebemos que ela vai tornando-se algo parecido com nossos continentes. E no final aqui ela fala que espera que o texto tenha ficado claro, que se esforçou para que ficasse simples de entender. Deseja sucesso e até a próxima. Muito obrigado, Isabela. Agora só uma coisa, beleza. A gente falou que na verdade podia até ser o mesmo mundo. É, a gente disse que não tinha certeza se era um outro mundo ou mesmo, mas todos nós dissemos que tinha escutado falar que seria ali o mesmo mundo, né? Eu até comentei que poderia ser a região da Europa, né? Que tinha semelhanças e tudo com a geografia. É, mas enfim, é legal. Pra quem quiser se aprofundar aí, tá aí a sugestão do site que ela mandou. Vamos colocar aí no post. E pra terminar, mandar aqui um abraço pra galera que andou citando a gente no Twitter. Teve o Ives, que foi o cara que comentou lá também, né? O Eduardo Cosso, ele... Você vê, o Eduardo Cosso tá sempre na área, né? Ele não mandou e-mail dessa vez, mas ele andou tweetando também, né, cara? Mas o Eduardo Cosso ficou rebelde? Não mandou e-mail pra gente dessa vez? Ó, você tá ficando mal acostumado, não tá reclamando o cara. O Eduardo Cosso, tu tem tempo de mandar e-mail pra gente todo episódio não, menino. Ele escuta todos os podcasts do mundo, pô. É, cara, tem uma coisa que ninguém pode reclamar, que o Eduardo Cosso não é atencioso, porque todos os podcasts que ele escuta, ele manda um e-mail. Pois é. Vez por outro, eu tô escutando um podcast novo aí, eu escuto os caras falando, ah, manda um abraço pro Eduardo Cosso, não sei o que lá, Eduardo Cosso. Pô, cara, o cara tá em tudo que canta. Eduardo Cosso é famoso. Famoso, pô. É mais famoso que a gente. É. Não que isso signifique muito, né? Mas beleza. É, mandar também um abraço pra Camila de Florianópolis, que indicou a página do Gavestática. Bem legal. Um abraço pro Louco, que andou escutando vários casts e divulgando também no Twitter. O Louco que participou de um Gavestática, né, cara? Será que ele tava achando que ia sair hoje? Ah, Louco! louco, perdeu. Tem mais gente que comentou, citou a gente lá no Twitter, mas eu não copiei na hora, eu fui ver agora e o Twitter, pelo jeito, não tá mais registrando aqui, né? Mas beleza. Mas é isso aí, valeu todo mundo que andou tweetando também, divulgando os links e tudo mais. Falou, até a próxima. Tchau. Um abraço.